Meu São João, meu São João, foi quem cantou essa canção. Meu São João. A magia da oração. meu bem.